eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma das palavras que já falei. Hoje eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. A soma. De volta às raízes do real rap. Profundo como a viagem de Júlio Verne. Aprendi tudo que eu sei com mestres. Evolui minha alma sem diluir minha verve. Tento salvar o mundo como posso. As noites tão abafadas e os dias tão quentes. Caminho sobre escombros e ossos. Viver é bom, mas os terremotos são frequentes. Sobrevoando minha carreira de ultraleve, vejo erros e acertos que ainda me perseguem. Sou a soma de tudo que fiz e disse, sou sincero, e é isso que minha música transmite. Muitos me seguem só pra falar caso eu erre. Sou antissocial, vários e atos nas redes. Ando tão ocupado com a vida real que esqueço de gravar a história sempre. Hoje eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma das palavras que já falei. Hoje eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. A soma. Ouço pedidos de socorro, sirene, choros e latidos de cachorro. Tirei meu rap do coldre, abri o portão pra tentar saber o que houve. Vi alguns líricos tentando reanimar um beat baleado por uma letra muito ruim. Rezei pro Deus Bill, rezei pro Deus Nas. Começou a chover mais, puxei meu capuz. Voltei pra sombra, luz, lanterna dos polícia. Minha cara é de acusado pra sociedade racista. Sou a soma, hoje minha mente é equilibrista. Visão ampla igual satélite, sinto a energia. Já tranquei portas por agir como selvagem. Tive que conquistar entrando em janelas. Sou refém de tudo que eu fiz e disse, mas aceito as consequências e até fumo um com elas. Hoje eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma das palavras que já falei. Hoje eu sou a soma das atitudes que já tomei. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. Hoje eu sou a soma. A soma.